Boa noite, 04, no 10 autorizado, sanitário. Voo 1642 para o táxi, que é 688, autonomia de 3 horas e 35, alternando Natal. Voo 1642, táxi autorizado via Pátio, Taxiway Índia, após Taxiway Alfa, até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera Torre, 1 decimal 6, ajuste no 0, 1-4, bom voo. Seguinte, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera do 10, Torre, 1-1-8-6. 1014, vou 1942. Torre, o voo no 642, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 642, a linha decola pista 10, vento, 10 graus, 7 nós. Autorizado ingresso e decolagem da pista 10, voo 1642. Salvador, bom dia, é o voo 897, forma 7. 897, bom dia, informação Juliette, confere, autorizado com fins, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição, Brigo, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Quando intercepta, o Pizulu 196 segue como rota do plano. Controle 119.8 e aciona 5525 no transponder. Um minutinho para o cotejamento, por gentileza. Com 804, tem 156 a bordo, 345, alternativa para o táxi. Só confirmando, 156 a bordo? Afirmativo. Gente, táxi autorizado via Pátio, Taxiway Índia, após Taxiway Alfa, até o ponto de espera Pistão no zero. Ponto de espera Torre, 118, decimal 612, o ajuste no zero, 104, bom voo. Pátio, Índia, Alfa para o ponto de espera, 12. 1897, por gentileza, cotejo. 1897, aprovado, confirmado, 360, vai colocar 1-0, curva direita, saída da Leda e após Leda, Brito. A protesto do 1-6, até Morga e após Petrópolis. Controle 198, frente com a 25, 1897. Cotejamento correto, chama pronto, puxa de acionamento no portão 09, gol no 897. Mará 1897. Salve Salvador, na escuta do Mike X-Ray Golf. Diga, Mike X-Ray Golf. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque da área remota pátio 1 para o Finger de número 10. 1-642, decolos 49, chame controle 19-8, teu bom voo. 1-9-8, grato, bom dia, bom trabalho, voo 1-642. Afirmativo, senhora. Sente um minutinho só para iniciar o reboque, ok? Aguardo. Gol no 897 na escuta. Gol no 642, contando o regaço. Gol 370, Pucaracaju. Pucaracaju 370, gol 1-642. No Finger 1-0, ok? Será feito, graças, senhora. Salvador, gol 1-607.05 para posicionamento. Autorizado, chama o táxi, gol 1-607. Autorizado, apontará para o táxi, gol 1-607. 1-607, apenas atentando ao bang da Gol, e tá... Já livrou agora a retaguarda, ok? Tá autorizado, chama o táxi. 7, apontará para o táxi, gol 1-607. Salvador, o 135 no 7. 3597, bom dia, informação Juliette, Brasília 380, copia? Seguir. Autorizado Brasília, nível 380, via Pizulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5544 no transponder. 3517, Brasília 380, Pizulu 17, decola da 10, direita na guarda eu fito, controle de saída 19-8 e o transponder é o 5544. Protejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, confirme apenas o portão. Tá no 7. Sente no 07, chame pronto. Tanto 3597. Habilidade coordenal 360, devido à performance 3597. Sente, aguarde coordenação. Guarda. Tá linda, cola pista no zero, vendo 1-0 graus, 8 nós. Alfa, cabeceira no 0804. 804 autorizado. Autorizado, livre de decolagem. Serra Lima, um minutinho para a cópia para Serra November Zulu Whisky, nível uma centena, ok? Só confirmando para a cópia e acionar, posterior acionamento táxi de decolagem, transfere agora a torre 1 no norte desse momento, ok? Quilo Serra Lima, um ajuste no 0 no 5 agora. Afirmativo. Bono 7 no 5, minutinho para o pushback acionamento 102, na minha escuta, ok? Direto com a primeira curva direita após a decolagem, pista 17-5531, é o código 19-8, é o controle. Aguarde para o cotejamento. Bom 804, decola 5-3, chame controle 19-8, bom voo. Ok, vai chamar 19-8, grava, bom trabalho. Quilo Serra Lima, coteje, por favor. Afirmativo, pago novamente. Está autorizado Serra November Zulu Whisky, uma centena. Vai prosseguir direto na rota. Subida Gole Eval após direto. Primeira curva direita após a decolagem. 5531 é o código. 198 é o controle. Delta Serra Lima, cotejamento correto. Me confirme, Pátio PLB. Ativo, livre acionamento, depois que o senhor iniciar o táxi, me pague, por favor, o PLB. Opa, Paulo, meu Mike Tango Gillette, autorização Teresina 280. Mike Tango Gillette, autorização é consolo no 219. 219, graças. 4 horas, autorização Galeão, gol, Bono 607. Paulo, meu Mike Tango Gillette, autorização Teresina 280. Bono 607, táxi autorizado via Pátio, táxi Índia, após táxi Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre, 1 no 8, decimal 6, 12, o ajuste agora no 0, 1 no 5, bom voo. Autorizado Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 3286, ajuste 1500, gráfico, ponto de espera. Bono 7 no 5, coordene com a equipe de solo, após o Boeing da companhia livrar do setor, autorizado para o inspecionamento no 02, chame táxi. O meu Mike Tango Juliette. O meu Mike Tango Juliette, Teresina 280, copia? Afirmativo, só. Autorizado Teresina, nível 280, via DCT Petrolina, após DCT Teresina. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Momo, Albo, e após segue direto Petrolina e após direto Teresina. Controle 119, decimal 8 e aciona 5533 nos respondos. Autorizado Teresina, nível 280, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Albo, após direto Petrolina, após Teresina. 198, controle 5533, Mike Tango Juliette. Protejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento, Pátio 3, Mike Tango Juliette. Semana quando pronto para pushback acionamento, Tango Juliette. Solo é o gol 897, posição 9 para pushback acionamento. Gol 897, por gentileza, um minutinho, pushback acionamento 09. Aguardando 897. Mike X, Rei Golf na escuta do solo. Positivo, já vou informando o término do reboque, ponte de número 10, cara. Ciente, bom dia, frequência livre. Dado. Voo 1897, autorizado para o SPEC, acionamento 09, chama o táxi. Chamará para o táxi, voo 1897. Paulo Salvador, bom dia, total 9919, para a cópia, Fortaleza. Total 9911, informação Juliette, no momento autorizado Fortaleza, nível 310. Decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Frotti. Controle 119, decimal 8 e aciona 5551 no transponder. Autorizado 310 para Fortaleza, pista 110, esquerda, Momo, Frotti. 2198, controle 551 no transponder, total 9911. Protegimento correto, chame pronto, tu pushback, acionamento, pátio 3, total 991. Vamos lá para o push, total. Pushback e acionamento, voo 1605 é o número 2, é o segundo no setor, por gentileza, aguarde na minha escuta. Aguardando na sua escuta, 1605. Muito bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia. Informação é Juliette, Recife 310, copia? Afirmativo, 7 da Juliette, copia, Recife 310. Autorizado Recife, nível 310, via Upper Whiskey 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5552 no transponder, Rio 5973. Ok, conforme Recife 310, uniforme Whiskey 58. A pista é a 10, decolagem da pista 10, na subida Puca, transição Caju, 19.8 é o controle de saída, 5552 é o transponder, Rio 5973, está pronto para o pushback acionar. Só confirmando curva esquerda após a decolagem, autorizado pushback acionamento no pátio 3, chame táxi. Rio 5973, 7 curva esquerda após, chama para o táxi. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, bom dia. Sobrevoo o Parque Espiritual, sua avenida paralela. Vai manter 500 pés ou no meu pés? Confia. Gente, um minutinho apenas para a cópia. Mike, Juliette, Romeu. Alô, total 9911 para posicionamento. Para o pushback, acionamento pátio 3, já temos um Boeing da Rio iniciando, ok? Na minha escuta. Positivo, a base o Rio, total, entre total, 999. Jéssica e Lucerra Lima. Leda Ilhéus. 240, da El Leda Ilhéus, gol 1607. Gol 1804, chame Recife, 1251, na terra 3325. 251-3325, voo 1804. Agora a torre 118, decimal 612, Mike Fox Trot Serra. Solo é o voo 897, para o táxi com 75 a bordo, alternando caminho com 2:55, que é o primeiro. Uma centena vai prosseguir direto na rota. Subida Momo Alvo após direto com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5540 é o código, 198 é o controle. Aguarde para o cotejamento. Quilo Serra Lima está pronto para ingresso? Autorizado ingresso, se informe pronto para a decolagem. Mike Fox Trot Serra, coteje por favor. O Boeing da companhia que o senhor irá seguir está no através do portão 04, ok? Ciente, grato, com 897. Solo 997, está pronto para o táxi, 179 a bordo, 3:45, tocar na companhia. Gol 1705, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste 10 no 5, bom voo. Obrigado, táxi Alfa. Agora 1015, bom no 7, obrigado, bom trabalho. Só um minutinho, por gentileza, mais direto ao meu. Juliette Romeu para cópia, acionamento e táxi de decolagem. Transfere agora a torre 1 minuto, decimal 612, por gentileza. O 7 e o 5, a linha decola pista 10, lenta uma centena 9 nós. Decola, Atenção, é decolar com pronote, sobrevoar BR. Pronto para cópia. Está autorizado Salvador, no meu pé, vai decolar com proa norte, 0133 é o código, 198 é o controle. Uma posição do mesmo, um minutinho apenas, ok? Tá ok, tá iniciando. O Gol nomeia 05, coordene com a equipe de solo, após o Boeing da companhia, livrar o setor, autorizado por estacionamento 03, chame táxi. Após o Boeing da companhia, o Gol nomeia 05. Coordenação e será o pushback, tomará para o apenas mais alguns instantes para decolagem que no Serra Lima. Gente, transfere agora a torre 1 no norte, decimal meia dúzia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia. Algum 897 no ponto de espera da 10, pronto. 897 ali mantém. Ali mantém, bom 897. Juliette, meu, o senhor tem condições de decolagem da presente via proa direto proa norte? Estou com tráfego alinhado na cabeceira 17. Muito obrigado, 360. Vento 10 graus, 89. 73, Trotro, táxi 4 a bordo, com 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Uno 607, chame Recife, Lei 51, alterno 3325. 251, 3325, igual, Uno 607. Devido à impraticabilidade da Taxi Juliette, ok? Do trecho Índia, Taxi Juliette e Taxi Índia. E após segue o mesmo até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera transfere a torre 1 no noite desse momento, ok? Ok, observando e aguardando o 737 da Gol. Após segue o mesmo e na próxima cabeceira 10, torre 118.0. Salvador 3507 para iniciar o táxi. Tem 161 a bordo, 410, consiga alternar. Condições visuais, 500 pés direto. 500 pés a presente, DCT BR, grato. Controle Salvador, bom dia, Gol 915 da cola, gole ou fito. Gol 915, contato redaço, Gol 360, gole ou fito. Ono 715. Confere, Galeão 380, minutinho para a cópia, prepara da Elia da Bidev. Vai dando, 3153. Solo 5973 voltando. Pode chegar um pouquinho pra frente pra, de repente, liberar o total? Afirmativo. 973, obrigado. Para o táxi do Gol 1605 com 127 a bordo, alterna Campinas, 3 horas de autonomia. 1605, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 10, 1-5, bom voo. Táxi Índia Alfa no ponto de espera 186, 1-0, 1-5, grato, bom trabalho, bom dia. O Rio 5973 pode prosseguir o táxi via parte principal Índia Alfa até o ponto de espera e no ponto de espera torre 1-8, meia dúzia, o ajuste 10, 1-5, bom voo, bom dia. Obrigado, meio 15, Índia Alfa, ponto de espera 18.0. Para o seu estacionamento, faça um rodão mais, estamos bilhete. O TAM 3507 pode prosseguir o táxi seguindo o Boeing da Rio via parte principal, táxi Índia, táxi Alfa até o ponto de espera pista 10 e no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10, 105, bom voo. Parte de Alfa, você está registrado meio 15, o 3507, bom dia. Para pushback, é o momento para o Romeu Mike, estamos no bilhete. Mike, Tango Juliette, é o segundo para o prospecto no momento no pátio 3, né? Me escuta, por gentileza, o Boeing da Total já iniciou, ok? Pronto, cópia. Pronto, a cópia, 3153. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5555 no transponto. 3153, ciente, autorizado nível 380 para o Galeão, decolagem da pista 10. Primeira curva à direita, saída da El Leda, posse 10, intercepta Upper November 857 após rota do plano. 119.8, controle de Salvador, transponder, o 31153. Planejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no portão 08, então 35-3153. Chama, quando for pronto, pushback, acionamento no 8, então 3153. Solo Salvador, muito bom, triple 5345. Passa 1700 pés, solicita voar Leda. O 1897, contato radar, 360, dá presente voa Leda. Dá presente voa Leda, com 31897. Deixa eu adiantar a saída, por gentileza. Seria da El, Leda e Léus após, ok? Assim que obtiver o plano no sistema, estarei copiando, ok? Trip 5345. Gente, da El, Leda, muito grato, está na guarda. 5345. Para o táxi do total, nós fazendo 1, combate, Natal, 4 horas. Nós estamos agora para o Edgolia. Gente. Interceptando a radial. Tem alfa até o ponto de espera, pistão no zero. O ponto de espera transfere a torre 118 decimal meia dúzia e o ajuste no zero 15. Bom voo. No zero 15 em frente, Índia 18.6, ponto zero, botão 9.1. O Mike, pelo projeto, pode puxar essa não. Afirmativo, após o total livrar o setor autorizado, chame para o táxi, total. Corrigindo o Mike São Juliette. Chamará para o táxi o Mike São Papá Romeu Lima, bom dia. Confirmando, a Costa Azul, vai manter 500 pés? Sente autorizado, então, o grupo de Zulu. O destino seria Costa Azul, mantendo 500 pés, decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal meia dúzia, e aciona 0115 no transponder. Pouso no 1, chame controle 19.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, 1607. Controle, bom dia, Gol 1605, passa 1600, peço. Gol 1605, contato radar, 5360, da El, Leda, Bidev. Da El, Leda, Bidev, livre ascensão 360, 1605. Para pushback, acionamento, está no gate 2, está 3153. São 3153, no 08, autoridade, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, está 3153. 0930, estimado de pouso do Cirurgia. 7.